Bonjour, queridos ouvintes. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Caneta e Walkman. Eu sou Alexander Aguiar, falando diretamente de Bremen, no norte da Alemanha. Estou aqui acompanhado do meu camarada Vitor Corigliano, diretamente de Londres, o meu correspondente internacional. Fala aí, Vitor. Hail. Já tá no espírito, hein, Vitor? Enfim, esse podcast partiu de uma ideia minha do Vitor aí, para falar sobre heavy metal e nostalgia. E esse fator nostálgico que é muito importante, né? E eu acho que daí que veio a nossa ideia pro título Caneta e Walkman, que é uma coisa que eventualmente a geração atual não consiga relacionar muito bem. Vitor, relaciona aí a caneta com o Walkman aí e o fator nostálgico da coisa. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo que estiver ouvindo aí. E pra falar, cara, sobre caneta e Walkman, acho que as pessoas, pelo menos a geração mais nova, acho que não tem muita noção, né, de que a gente tinha que ouvir música em fitinha cassete, cara, e muitas vezes o Walkman comia uma pilha desgraçada, né, cara? Então, pois é. Então, pra você voltar as fitinhas, você voltava com a caneta, cara, porque a gente nunca tinha pilha recarregável. Pilha recarregável era um negócio nem caro existia na época, assim, não era de comum acesso na época, né? Não, existia, mas era muito caro, velho, então ninguém tinha. Aí você comprava aquelas pilhas mais safadas do mundo que você achava na lojinha de R$1,99, que duravam, tipo, sei lá, uma hora cada uma, então você não podia voltar. Não podia voltar no Walkman, você tinha que voltar na caneta, cara. Pois é, um grande aliado aí dos ouvintes da mídia analógica ali nos anos 90, nos anos 2000. Inclusive, eu acho muito interessante o fato de que fita cassete é um negócio que tá voltando, assim, um negócio meio de nicho, né? As pessoas, em geral, acredito que não vão consumir muita fita, mas pelo menos para colecionador agora, os discos estão voltando a sair em fita, pelo menos os de metal extremo e tal. Eu queria explicar um pouco aqui sobre o nosso histórico, né? Apesar de, como eu já ter dito ali no início, hoje eu morar na Alemanha, o Victor morar em Londres, a gente se conheceu, cresceu junto, vivemos juntos ali no começo da nossa adolescência até o começo da vida adulta em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, onde não só a gente, né? A gente tinha vários amigos ali naquela cena que se conectavam através desse apreço pela música satânica, torta e errada. E grande parte dos amigos de infância que a gente mantém dali de Poços de Caldas são pessoas que até hoje ainda têm uma relação com esse tipo de música e tal. Acontecia alguma coisa naquela cidade nos anos 90 ali que, pelo menos a impressão que eu tinha de que todos os nossos amigos, todo mundo que conhecia na época, tinha ali um apreço pelo rock e tal. Até na escola, o sex symbol das meninas era o Peter Steele do Type O Negative, assim. Enfim, parece que o rock era um negócio muito mais presente, né, Victor? Pois é, cara. Acho que em Poços ali tava bem difundido. Acho que até é estranho você pensar hoje em dia, né, que... Bom, ainda tem, óbvio, mas você não vê mais tanta molecada com vestido de preto e caveirona e é isso aí, cara. Pois é. Antigamente, pelo menos lá em Poços, era muito comum, cara. Acho que os roqueiros eram a maioria em qualquer escola pública da cidade, né? Sim, e cara, teve um dos maiores festivais ao ar livre do Brasil, que era o Monsters of Poços, que eu acho que teve 5 ou 6 edições, e que juntava uma galera, e bandas importantes tocaram lá, assim. Enfim, uma pena que isso seja parte de um passado, mas ainda que a gente exercitando fazer esse podcast aqui é justamente retomar essa nostalgia, lembrar de como foi divertido os tempos em que a gente ainda se reunia para ouvir disco na casa dos amigos, que tinha que pegar CD emprestado, gravar fitinha, xerocar encarte, essas coisas todas. E justamente para começar o episódio de hoje aqui, lembrando uma das bandas que era nossas banda favorita ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e esse que deveria ser o título do episódio, Ô, Vitor, você se lembra de quando o Opeth era uma banda foda pra caralho? Nossa, cara, nem me fala, né? É difícil você admitir que o Opeth tenha ficado ruim, né, cara? Porque, na verdade, eu não acho que tenha ficado ruim. Simplesmente tomou outro rumo que não é exatamente o rumo que eu gosto de ouvir. Mas... Então, cara, eu não, já não ouço essa fase mais nova, né, cara? Pra mim, eu fiquei ali no Damnation até. Mesmo o Deliverance não tendo sido um dos melhores discos, ainda é passável. Mas o Damnation é um excelente disco ainda, assim. Apesar deles serem o mesmo, né? É um disco duplo, na verdade, que eles lançaram separado. Mas... A proposta era ser um disco duplo, né? Mas aí, questão de gravadora e tal... Tem toda essa questão. É muito engraçado, né? Que hoje a gente fala no Opeth como uma banda de dois períodos, que é a banda que anteriormente tocava esse metal extremo, progressivo, e hoje em dia toca rock progressivo. Mas se a gente for parar pra pensar e olhar na fase antiga da banda, a gente vai ver que tem muitos momentos distintos ali, né? Existem muitos discos diferenciais. Os dois primeiros discos, eles têm uma unidade, e aí depois a banda entra num outro momento que começa ali no My Arms Are Hers, que vai ser o disco que a gente vai falar mais hoje, e vai até o Blackwater Park. Aí depois tem esse disco que deveria ser duplo, Damnation e o Deliverance. E aí depois eles vão pra Roadrunner e lançam dois discos lá que são com outra proposta também, né? Já é muito mais moderno. A impressão que tem é que a afinação das guitarras é mais baixa também e tal. Enfim, é uma banda de muitos momentos ainda que, quando a gente fala sobre eles, parece que são duas unidades bem definidas, né? O passado e o presente. Mas que, na real, mesmo naquela época, já dava a dimensão de que não era, né? Assim, se você parar pra pensar, né, cara, os primeiros discos, era uma coisa mais death metal, tinha um prog ali, mas não era tão acentuado, o My Arms já ficou uma coisa bem diferente, né, já dá pra você ver a mudança na direção da banda e o que eles iam seguir dali pra frente. Então, o My Arms, basicamente, ele foi o responsável pela banda começar a ganhar nome, né, cara, se você parar pra analisar ali, o disco foi lançado em agosto de 98, fazem 22 anos, esse disco, cara, ele foi o primeiro já com um novo lineup da banda, né, que permaneceu aí por um tempo, até, pelo menos ali até o final do Damnation, que após a turnê do Morning Rise, a banda passou por um período meio conturbado, né, cara. Segundo a página do Opeth na Wikipedia, o Michael Åkerfeldt e o Anders Nordin decidiram tirar o Johan de Farfalo da banda, né. O Anders Nordin tava nessa fita aí? Essa versão é meio desencontrada, né. Então, é o que diz na página do Wikipedia, né, cara, que eles decidiram tirar o cara da banda porque sim e pronto, né. E aí depois o Nordin, que por sinal é brasileiro, né, cara, ele é adotado por pais suecos, acho que morou quase que a vida inteira na Suécia. Na Suécia, sim. Ele tava de férias no Brasil e decidiu se mudar pro país, só ligou pro Michael e disse, já era, cara, tô fora. Mas, enfim, na página oficial do Nordin no Metal Archives, ele disse que ele ficou puto pelo Michael ter decidido tirar o Johan da banda e resolveu sair também, né? Agora, pois qual das duas versões é real? Ah, isso vira folclore, né? É. Assim, pelo menos a impressão de que eu tive era sempre que foi uma disputa de egos, né? Ainda que a gente veja as entrevistas com o Michael, ele parece o cara mais carismático do mundo, a gente sabe que o Opeth é fruto direto dele, né? O filho dele, assim. Ainda mais por ele ser, sim, o único membro da formação original que ainda tá lá, né? E, cara, o Johan, pelo menos quando você ouve os dois primeiros discos, o som do baixo, ele é quase tão alto quanto as guitarras. Tão virtuoso quanto as guitarras, e o elemento progressivo mesmo dos dois primeiros discos é justamente o baixo. E sempre me pareceu uma briga de egos, assim. E o Anders, eu lembro que eu tinha ele no Orkut, assim, a maior rede social que um dia já existiu. E ele tava num dos grupos lá do fã-clube brasileiro do Opeth, do qual eu era um dos moderadores na época. Mas isso ali no começo dos anos 2000. E eu lembro que a gente ficava fazendo perguntas pra ele, assim, sobre a banda e tal. Aí ele falava. Aí ele, assim, ele desconversava um pouco sobre esse assunto, mas ele falou, ah, eu tava no Brasil, já não queria ficar por aqui e tal, me reconectar com minhas origens e coisas do tipo. E é muito louco, né? Porque você pensa que o primeiro baterista do Opeth é brasileiro, mas aí depois quem substituiu tanto ele quanto o Johan foram dois uruguaios, que foram o Martin Mendes e o Martin Lopes. Então, cara, acho até engraçado quando você lê assim, cara, que como que o Martin Lopes entrou pra banda, né, cara? Ele pegou um anúncio numa loja de música que o Michael Åkerfeldt deixou lá e beleza, entrou pra banda. E depois ele ainda levou um amigo, né, cara? É. O Martin Mendes. Eles tocaram juntos no Uruguai, eu acho, em uma banda, se eu não me engano. É, aparentemente eles tocaram juntos em uma banda, mas, enfim, não sei dizer qual. E o Martin Mendes, que ele não participou das gravações do My Arms Your Hearse, e basicamente ele foi só cheerleader de estúdio, né? Porque ele ainda tá não tá na capa do álbum. Cara, pois é, essa questão dos créditos, ela é muito louca. Porque eu acredito que na versão em CD ele tá acreditado, sim. E a versão que saiu em vinil recentemente, ela foi relançada, eu acho que no ano passado, mas também já é uma edição que há 2 anos eles usaram o mesmo encarte, só trocaram a cor do disco. Ele saiu 3 anos atrás, transparente, e no ano passado ele saiu uma edição com as cores da Suécia no vinil, assim, metade azul, metade amarelo. E, cara, a banda que tá acreditada é a banda antiga, o Johan e o Anders ainda estão acreditados. O que é muito estranho, porque a rigor, a única música que o Anders e o Johan tocam nesse disco é um cover do Celtic Frost, que, assim, nem faz parte do disco original, né? Entrou como bônus. Até o cover da Remember Tomorrow do Iron Maiden, que tem como bônus, também já é com os Martins. Ou com pelo menos um deles. Eu acho que o Martin Mendes não chegou a gravar ele, não. Que é a mesma formação do My Arms. É muito louco isso, né? É, então, cara. Sei lá, meio nada a ver você pensar, pô, cara, simplesmente ele tá acreditado no disco, mas ele não toca nenhuma música. O resto da banda, que também não toca nada, tá também acreditado. Mas isso não é tão incomum assim, né? O Paulo Júnior no Sepultura, ele tá acreditado em todos os primeiros discos, e o primeiro que ele gravou foi o Chaos AD. É, na capa do Pure Holocaust, do Immortal, tem o Eric, que tinha entrado na banda, mas não gravou o disco, enfim. Metal tem dessas coisas. E nesse disco quem gravou o baixo foi o Michael, justamente ele. E ele gravou uns pianos, se eu não me engano, também, né? É, gravou nas músicas instrumentais, né? Acho que na intro tem uma faixa de piano, né? Aquele grande Hammond, que falam pra eles. Eles falam, é um tipo de piano, né? É. Uma mistura entre um piano e um órgão. Assim. Então, aí, cara, você mencionou aí desse fato do Martin ter sido recrutado por um anúncio numa loja de música. O Michael, ele trabalhava numa loja de música, então não sei exatamente qual é o esquema, assim. Mas, cara, a banda já não era pequena, assim, né? A gente tá falando de uma banda que, mesmo quando você vê os dois primeiros discos, eles já tinham um certo renome, pelo menos ali na Suécia. Eles que foram lançados pela Candlelight. Assim, é uma banda que já nasceu grande, assim. A Candlelight não é o maior selo do mundo, mas é um selo tradicional. Inclusive, o disco é dedicado ao Lee Barrett, que é o cara que assinou com eles e com o Emperor na Candlelight. Assim, você imagina a importância desse cara, né? Assinou simplesmente com as duas maiores bandas escandinavas ali dos anos 90, que, porra, tocam em palcos principais em todos os festivais de metal do mundo, ao mesmo tempo que outras bandas que eram tão grandes ou ainda mais importantes para aquele movimento de death e black metal que tinha tanto na Suécia quanto na Noruega, que não tocam nesses palcos que o Opeth e o Emperor tocam, né? Pois é, cara. Você parar pra pensar, né, na Escandinávia também, né, tudo, vai, eles são um grupinho de amigos, né? Essencialmente, cara, porque, vai, se você separa Suécia e Noruega, tem um grupinho de amigos da Suécia e tem um grupinho de amigos da Noruega, né? E eventualmente eles entram em contato ali, né? Como é o caso do Dead no Mayhem. Porque os caras estão todos, cara. Essas, pelo menos essas bandas mais mainstream, assim, você vê. Você vê o Dan Suano, você vê o Blackens, você vê o Michael Åkerfeldt e o Peter Tagtvin. Pois esses é. Caras estão em absolutamente tudo que sai da Suécia, cara. Todos eles passaram pelo Bloodbath também, né? Que a gente Sim. tem que falar um pouco ali, mais além. Você mencionou o Dan Suano. O Dan Suano que ele foi o produtor do Morning Rising. E nesse período, os caras resolveram fazer outra banda, né? Afinal, era tudo que os caras tinham pra fazer. E aí o Dan Suano, com o Mike e o Peter Lindgren, e além do Anders Norden na bateria, eles gravaram um EP, se eu não me engano, chama Heavy Metal Machine, e a banda chama Steel. Assim, eles lançaram 3 músicas, e acho que gravaram um cover lá em disco, que não saiu no disco. Assim, de old school power metal, cheio dos falsetes do Dan Suano. Assim, os caras faziam banda em escala industrial, né? E é muito louco. Tem até aquele outro projeto com o nome da cidade do Michael? Tem, o Sørskogen. Sørskogen, é. Pois é, mas ele só gravou uma música, né? Aquela Mordet i Grotten, The Murder in the Cave. É, inclusive essa música ela foi até repaginada depois e acabou virando uma das músicas do Damnation, que já é o disco onde o Opeth já largou do metal, assim. Ainda que tenha retornado depois, mas é o primeiro disco sem as guitarras distorcidas, sem os vocais guturais e tal. Era essa pegada do Sørskogen que o Dan Suano ajudou ele também. Pois é, como eu tô falando, eles estão em tudo, né, cara? Pois é, a gente tem essa dimensão de que tem muita banda, de que a cena era muito grande, mas se a gente for ver, era tipo um time de futebol ali que formava 30 bandas diferentes e todo mundo chamava um amigo ali. E pois agora é, era o mesmo grupo, né? Tem aquele grupo core, né? O Centrão, e tem uns caras perdidos pro meio. Sei lá, um baixista, um tecladista ali, que não estão acreditados em mais muita coisa, mas essencialmente o resto ficava nas mesmas figurinhas conhecidas, né? É verdade. Vamos falar então diretamente aí sobre o My Arms Rehearse. Assim, ele é o primeiro álbum conceitual, né, do Opeth. A gente fala em álbuns conceituais e tal, e a gente sempre tem a dimensão de músicas que se conectam entre si, não somente tematicamente, mas musicalmente também. É, e assim, pelo menos no metal, a grande referência ali, ela sempre foi o King Diamond, em especial o Abigail, que até saiu em turnê recentemente, de 30 anos de lançamento do disco original, e cara, tocando o disco de cabo a rabo. Virou meio que uma tendência, né? Muitas bandas se reunirem para tocar os discos conceituais na íntegra. O Opeth não fez isso ainda, mas anunciou pro ano que vem uma turnê de 30 anos também, tocando uma música de cada disco, onde os fãs podem entrar no site e votar nas músicas que querem ver, assim. Inclusive, tá rolando um boato, assim, de que o Michael tava até procurando no Google as tablaturas, partituras da Black Rose Immortal, que eles vão forçar os caras a tocarem, assim, pela primeira vez em 20 e tantos anos. Acho que é uma música que eles tocaram uma vez na vida, só. Nossa, nem fala isso, cara. Eu não sou muito fã, não, viu? Que isso, Victor. Eu até tava planejando ir nesse show, cara, mas aqui em Londres já tá esgotado os ingressos. Cara, eu já estou com o ingresso em mãos pra Berlim. Quando você me falou, eu fui direto ver ingresso, já tava esgotado. 20 é minutos foda. Depois. Não, mas eventualmente a gente ainda consegue pegar outro ainda. Eu pensei em Groningen, né? Mas... É, em Utrecht, eu acho. É Utrecht? É, e Utrecht. Ah, pô, se fosse Groningen, era do lado da minha casa. Olha, o Groningen seria o canal, mas enfim. É, assim, a gente tá falando em disco conceitual e tal, o Michael, ele é notadamente um nerd musical completo. Eu não sei se você já viu aquele show, não é um show necessariamente, é um programa que tem no YouTube de uma gravadora americana chamada Amoeba Records, que as pessoas das bandas vão lá e compram os discos e depois elas mostram o que elas compraram. Cara, você vê a referência musical do Michael, é só coisa que ninguém nunca ouviu falar, assim. E dessa questão nerd dele aí, você vê que foi de onde ele tirou o nome do disco, né? Ela vem de um trecho de uma letra de uma música chamada Drip Drip, de uma banda de rock progressivo inglês chamada Comus. E o disco, dois discos à frente, tem é nomeado Blackwater Park, que é o nome de uma banda de krautrock que lançou um disco só, o Dirtbox. Assim, que eu nunca ouvi falar, assim. Cara, o Blackwater Park, a banda original, é muito boa, assim, e eles são desconhecidos, inclusive, aqui na Alemanha. Nossa. Assim, o Michael é foda, né? Michael é nerd, isso sim. Pois é. Mas então, cara, sabe, a gente tá falando das letras do disco e tal. Você sabia que o Michael escreveu as letras antes das músicas no My Arms Your Hearse, cara? Com uma coisa que ele já disse que não costuma ser o caso, né, para os outros discos, mas foi nesse. Pois é, muito... Assim, isso faz muito sentido quando você para ver as letras, né? As letras que, assim, como eu disse, é um disco conceitual. E, cara, esse disco, ele é de 98. E a história desse disco, basicamente, é de alguém, um cara que morreu. E ele não sei se ele não percebe que tá morto e tal, mas ele tá morto, só que no mesmo contexto no qual ele vivia, com todas as pessoas, com todos os cenários ao redor dele, e tem meio que, assim, não dá essa dimensão, e tem uma questão cíclica, né? Todas as músicas desse disco, a última frase de cada letra, ela é o título da música seguinte. Então ela tem essa dimensão cíclica que se relaciona com as estações do ano. Assim, no prólogo, você já tem falando sobre o abril etéreo, né? Abril, que no hemisfério norte aqui é a época da primavera. A primeira frase da The Amen Corner é White Summer. Aí depois eles têm uma música chamada, né, O Demônio da Primavera. A Karma, eu acho que termina com Always Welcoming Winter's Epilogue, já falando do inverno, assim. Então tem essa questão cíclica, né, que fala. Cara, sabe que eu tenho uma teoria em relação às letras desse disco, cara? Uhum. Pra mim, vem você com as suas teorias. Cara, se você para analisar, é ridiculamente simples, né? São cinco estágios do luto, cara. Você começa a ver as letras, né? Tem a negação, raiva, negociação / barganha, depressão e aceitação. Tá exatamente nessa ordem no disco, cara. Pois é, isso faz muito sentido mesmo, assim. Sou obrigado a concordar com essa teoria. E assim, não só tematicamente, né? As músicas, elas têm essa pegada também. As músicas mais solares, assim, digamos, são as músicas do verão e da primavera, elas têm um tempo mais alegre do que as músicas cinzentas de inverno e outono. As próprias escalas musicais, elas têm essa variação, assim, né? E, cara, a gente falando sobre... Assim, você falou dos estágios de luto, isso me faz pensar que é talvez um cara que aceita o próprio luto, né? O luto de que, porra, eu me percebi como morto aqui, eu tenho que aceitar que eu morri. Pois é. Um autoluto, né? Cara, quando a gente fala sobre um fantasma que não tem a dimensão da morte, a gente tem que falar que esse disco é de 98 e o Sexto Sentido, que virou um grande hype com essa mesma temática, foi lançado um ano depois só. Ou seja, é um Sexto Sentido que saiu antes do Sexto Sentido. Pois é. E agora, será que eles tiveram aí uma inspiração no álbum? Acho pouco provável, mas vai que, né? Acho difícil, até porque produção de filme demora mais de ano, né? Então... Pois é. É verdade. A gente tem que pensar nisso também. E, assim, esse é o primeiro disco conceitual do Opeth, mas o Still Life, ele também foi conceitual, ele tem ali a Melinda como personagem principal, e esse disco foi tão importante pro Michael, que inclusive a filha dele, ele deu o nome de Melinda. Inclusive no show do Brasil, alguém jogou uma camiseta no palco, assim, eu não lembro se era da seleção brasileira, ou se era do fã-clube oficial, que tinha o nome Melinda atrás, com um número, assim. Eu acho que era da seleção brasileira justamente porque eu me lembro do número. Ele até mostrou, assim. E, cara, esse show no Brasil, assim, a primeira vez que eles tocaram no Brasil, em 2009, tem uma história engraçada. Esse show, ele foi no Santana Hall, que era uma casa de show que ficava na Zona Norte de São Paulo. E, assim, não era uma casa especializada em metal. Como é que é? Presumidamente em Santana. Presumidamente em Santana, exatamente. E, assim, ficava perto da linha do metrô e tal, era relativamente conveniente chegar lá, só que é o seguinte, cara, metal não era o carro-chefe da casa. E eu sei que o show começou cedo lá e o show tinha uma certa hora pra acabar, e a partir do momento que o show acabava, os caras da casa colocaram todo mundo pra fora e eles tinham que limpar lá rapidão, porque na sequência já ia ter forró. Inclusive, quando a gente saiu, o ônibus do Calcinha Preta tava estacionado na porta, assim. E eu lembro que muita gente queria tirar foto com os caras da banda, mas como eles correram todo mundo, o consolo das pessoas foi tirar uma foto com o ônibus do Calcinha Preta. Cara, mas você sabe que não é tão incomum, assim, lá no... Lá em Poços mesmo, no Califórnia, cara. Direto, pois é, o Toninho Norato era direto, né? É. Tinha no Califórnia também, no comecinho, era direto, cara. Eles colocavam show de metal domingo à tarde, mas domingo à noite era forrozão, cara. Então, acontece, né? Terminava a última banda, eles começavam a empurrar o povo pra fora. Que é que normalmente a gente tava bêbado e não lembra direito, mas... Faz sentido. E, cara, essa é uma história que se repete, assim, no documentário que eu filmei sobre a Doação Atlântica. Um dos caras, um dos entrevistados, ele fala assim, porra, tinha um lugar lá que a gente fazia show e era foda nos anos 80, a gente colocava 800 pessoas, só que 8 horas da noite todo mundo era chutado porque tinha baile funk na sequência e os caras punham 3 mil, assim. Você fala, porra, metal, mesmo nos anos 80, sempre foi um negócio muito marginalizado, assim, né? Pois é, sempre ficou pra escanteio, né? E, cara, qual o impacto que pra você, assim, teve o My Arms Your Hearse, Victor? Assim, lembrando dessa questão nostálgica e tal, pelo menos foi pra mim o primeiro disco do Opeth que eu ouvi, e, cara, o Opeth se transformou ali na minha banda favorita. Pois é, cara, também foi o primeiro disco que eu ouvi do Opeth, e pra mim foi, tipo, mind-blowing, assim, sabe? Você fala, nossa, caralho, velho, que banda é essa? Que bagulho diferente, assim, porque não era muito... Na mesma linha das coisas que a gente vinha ouvindo na época, né, cara? Pois é. Não, era totalmente diferente do que era feito, não só do que a gente ouvia. Sim. E atrás de bandas que parecessem com o Open naquela época era um troço muito difícil, porque, cara, ninguém fazia o que os caras faziam. Então, cara, e na época eu tava indo cada vez pro lado mais brutal, e de repente veio o Open e eu falei, caralho, cara, uou, isso é bom também. E aí eu comecei a prestar mais atenção nessa coisa com mistura mais de vocal limpo e vocal cultural, vocal rasgado, essas coisas. Sim, e esse é o primeiro disco do Opeth que já tem música inteira com vocal limpo, por exemplo. A Creedence é uma música de vocal limpo, mas ao mesmo tempo ela não é uma balada, né? A gente não pode definir assim como uma balada. Cara, a Creedence é quase um interlude no meio do álbum, assim. Que é aquela música que ele dá uma baixada... nervosa, logo depois de Demon of the Fall ali, que aí ele já tá na fase da depressão ali, né? Sim. E depois vem Creedence, meio que aquela coisa da aceitação, né? Voltando ali na minha teoria. Na sua teoria. Cara, uma coisa que, assim, retomando pra esse lado da nostalgia, o que eu gostava muito do My Arms Your Hearse também, em comparação aos outros discos, é que ele cabia numa fita de 60 minutos. Assim, o Morning Rise, o Orchid, ou mesmo o Still Life e o Blackwater Park, cara, as músicas eram enormes, né? Os discos duravam mais de uma hora. Você tinha que conseguir uma fita de 90 minutos, que custava o dobro do preço. Pois é. Não, isso, o mais frustrante era que você gravava 65 minutos, né? E o resto da fita ficava vazio. Aí, normalmente, eu acabava gravando alguma coisa depois pra fazer meio que uma mixtape ali, pra não desperdiçar a fita. Pois é, eu acho que isso Isso é até legal hoje em dia, que esses discos são relançados com bônus tracks, e que dava para encher assim, mas obviamente hoje em dia a gente já pode gravar em CD, baixar em MP3, ou a maioria das pessoas que ouvem no serviço de streaming, assim como acredito que todos estão fazendo com esse podcast agora. Pois é, hoje em dia já não é mais a mesma coisa, né? Ninguém ouve mais nem CD hoje em dia, cara. É basicamente tudo streaming mesmo. Cara. Um ou outro ainda compra a mídia digital pra colocar no dispositivo móvel, mas eu acho que a grande maioria das pessoas ouve mais em streaming. Ou vinil, né? Vinil voltou a fazer sucesso aí entre os colecionadores, né? Sim, eu tô nesse time, assim, mas eu não sou do cara revival, porque eu, a rigor, nunca parei de comprar disco. Mesmo CD, assim, eu comprava muito. Mas aí quando eu vim pra Europa, eu tive que vender minha coleção, e aqui eu voltei a comprar vinil só, nem tem onde tocar CD hoje em dia. Mas, cara, isso me remete a uma história muito interessante. Eu tinha o My Arms em CD e a vida inteira eu passei escutando ele. E assim, não sei se você vai se lembrar, cara, nos anos 90 a gente ouvia os discos colado no encarte, né? Lia todas as letras, criava as nossas teorias, lia todas as bandas que os caras agradeciam. Assim que a gente descobria outras bandas na época, né? Você lê o nome das bandas, o nome dos caras que eles estão agradecendo e falava, porra, que banda é essa? Eu nunca ouvi falar. Mas se tal banda tá agradecendo, deve ser boa. Mas, cara, eu nunca tinha percebido, e agora que eu comprei em vinil, e assim, mesmo ouvindo em vinil, passou batido por um tempo. Aí eu tava meio que analisando a capa, cara, eu percebi que tem uma mulher na capa, bicho. E isso durante 20 anos, que eu acho que a primeira vez que eu ouvi o Hope foi, assim, na época que o Still Life tava saindo, né? Cara, por 20 anos eu não sabia que tinha uma pessoa na capa do disco. Pois é, cara, eu também não fazia nem ideia, cara. E olha que a gente... Quantas vezes eu vi esse encarte, cara, quantas vezes eu olhei pra ele, reparei na arte do disco, mas nunca me liguei que tinha uma pessoa lá, não. Quando a gente tava conversando em off antes, você me comentou isso, eu fui olhar na internet, eu achei uma imagem com maior contraste, realmente tem uma pessoa lá, né? Não dá nem pra dizer que é uma mulher. Mas tem uma pessoa lá. E sim. A gente assim, presume que seja uma mulher, né? Porque a gente sabe que parece, é uma mulher, né? Porque é a namorada do Peter Lindgren. Quando você pesquisa, assim, fotos de família, né? Vou ali no parque com a minha namorada, vou tirar uma foto dela ali e vou pôr na capa do disco despretensiosamente, como quem não quer nada. O que vai meio que na contramão, assim, das bandas de metal que geralmente contratam artistas pra fazer capas. Assim, ou mesmo bandas que têm artistas que fazem capas, como é o caso do Baroness e tal. Mas assim, o Peter Lindgren aleatoriamente tirando uma foto que vai acabar na capa de um disco, pra aquele momento ali era meio que novidade, né? Pois é, cara, acho que, sei lá. O Opeth é uma banda meio diferente dos padrões, né, cara? Contrata músico deixando anúncio em loja de música. Tá, ok, isso é normal, isso é normal pra uma banda desconhecida. Pra uma... Pois é, mas talvez pelo fato do Michael ter trabalhado em uma loja de música, isso pra ele era parte da rotina, né? Vai saber. Vai saber, não sei, eu encaro e aí como normal. O uruguaio tipo assim, lá, né, os caras com a noção latina de como fazer as coisas, juntou o útil ao agradável e deu no que deu. Pois é. Não, assim, eu encaro, vai, eu e você, a gente resolve montar uma banda e coloca uma música numa loja de música. Beleza, isso é normal. Agora, uma banda que já tem dois álbuns lançados, que já fez turnê na Europa, que tem ali um nome, colocar anúncio em loja de música, eu acho meio diferente, cara. Pois é. Então, acho que ele tava só tentando economizar, né, cara? Aí, vai saber, passando, né? Passando as fotos de família do Peter Lynch, eu gostei dessa foto, vamos colocar na capa. Mas assim, ela é uma foto que já é pensada, porque assim, pelo menos a foto da mulher na capa, ela tá aparentemente com uma máscara, que dá essa dimensão meio fantasmagórica que remete às letras do disco. Mas aí é muito estranho, eu não sei se porque eu sou homem e tal, eu sempre tive a impressão, lendo as letras, de que o personagem principal se tratava de um homem. E eu acho que nas letras até faz referência à pessoa amada ser uma mulher, assim. E quando você descobre que tem uma mulher na capa, você pensa, porra, será que era um casal homossexual e tal? Assim, é tudo um troço meio difícil de ser entendido, assim, e eu acho que isso adiciona muito, né? Adiciona uma camada de mistério, uma camada de histórias que não se encerram em si mesmo e que dá ao ouvinte, ao leitor, assim, a capacidade de interpretação. É, cara, acho que entra bastante no folclore da banda, né, cara? Eles quiseram deixar bem, bem subjetivo isso, né? Meio que deixa entender que é um homem ou fantasma, mas a foto da capa do disco é uma mulher, então, sabe, deixam pra ficar por você, assim, basicamente, né? O que você acha melhor, acho que é o que se enquadra em cada um, né? É verdade. Ô, Vitor, você mencionou aí um pouco antes da banda que fez turnê pela Europa, cara. Isso, porra, me lembrou um clássico das nossas adolescências, no comecinho dos anos 2000, que era uma época que a gente ficava no mic baixando música ali a noite toda. E, cara, a quantidade de bootlegs do Opeth que a gente baixava e trocava era inacreditável naquela época, né? Assim, hoje em dia as pessoas têm os vídeos no YouTube dos shows, mas eu nem sei se as pessoas assistem muito isso, mas naquele tempo era MP3 mesmo, 128 kbps. E, cara, o que eu achava muito interessante era que o Opeth era uma banda que geralmente costumava a cada show fazer um setlist completamente diferente, assim, o que transformava cada bootleg em um troço meio único. E era uma banda que, a rigor, tocava grande parte das músicas que faziam, né? Nossa, cara, a quantidade de bootleg que a gente baixava era um negócio incomum, cara. Acho que todo dia a gente chegava um pro outro e falava, ô, eu tenho um bootleg novo do Opeth, velho. Você tem esse aqui? É. Aí a gente comparava, assim, não tem isso, não, me passa. Cara, e eu lembro até hoje, um dia que eu cheguei pra você e falei, nossa, cara, eu baixei um bootleg do Opeth que eles tocam um When pela primeira vez, e o Michael fala que é a primeira vez que eles vão tocar e tal. Aí você fala, porra, cara, massa, e aí tem esse outro aqui que eles tocam tal música e... É, eu acho que eu tinha o que eles tocaram pela primeira vez, The Night and the Silent Water, e era um troço, assim, inacreditável, uma das músicas enormes e tal. Estou no aguardo desse bootleg aí da turnê do ano que vem, onde vai ter eles tocando Black Rose Immortal. Nossa senhora, eu meio entediante isso, mas enfim. Mas você sabe que em todos os shows, religiosamente, eles fechavam com Demon of the Fall. Isso sim, era... até o Damnation que eles começaram, até o Deliverance que eles começaram a fechar justamente com a Deliverance. Infelizmente, no show no Brasil, eles não tocaram a Demon of the Fall. Nossa, do My Arms Rehearse, eles tocaram só a Creedence, justamente, que é a música não metal desse disco. E eles fecharam com a Deliverance. É, contrariando os gritos das pessoas gritando Demon of the Fall, né? Porra, primeiro show no Brasil, as pessoas já conheciam os bootlegs na época, já sabiam que aquele era o jeito que eles terminavam o show e os caras terminaram de uma maneira diferente. Mas também, cara, você pega os bootlegs, era todo mundo gritando Demon of the Fall o show inteiro, cara. No Brasil não foi diferente, né? Os caras passaram quantos anos tocando a música quase todo dia? Olha, enche o saco também, né, cara? Cara, no setlist.fm, é um site que mostra o setlist das bandas e tal, dá pra você ter uma dimensão de quantas vezes a banda tocou tal música e tal. E foi lá que eu descobri que, de fato, eles já tocaram a Black Rose Immortal uma vez. Acho que só uma, né? Mas isso em 96, se eu não me engano. Nossa. Mas, assim, é curioso porque a Deliverance, ela tá até acima da Demon of the Fall, ou seja, os caras pegaram tanta birra de tocar essa música em todo o santo show, que depois que eles arrumaram uma outra música de encerramento, ela foi até mais tocada, eventualmente. É, porque eles começaram a fazer mais shows também, né, cara? Pois é, é assim, depois que eles entraram na Roadrunner, também a banda deu uma escalada, né, ela foi de uma coisa A pra uma coisa B, né? Você sabe que na época que eles estavam fazendo o turnê do Deliverance, eu lembro que eu vi uma entrevista, cara, do Michael falando já sobre o próximo disco, que ele estava tentando adaptar um pouco ao mercado norte-americano, porque eles tinham feito uma turnê gigantesca pelos Estados Unidos e eles queriam aproveitar um pouco aquele mercado. E foi aí que veio o Ghost Reveries, né? É, que foi o disco que eu não aceitei, assim. Eu ouvi ele e pra mim não rolou mais, assim. Foi a época que eu parei de acompanhar a banda. Eu acho que o Opeth até parou de ser a minha banda favorita ali naquele momento. É, já é diferente, né? Já tem umas quebradas no meio. As afinações dão a impressão de que são mais baixas. Enfim, a banda foi pra um outro caminho. E que eu achei que fosse ser um caminho sem volta, mas cara, logo na sequência eles lançaram esse e mais um disco, e aí já lançaram um disco totalmente sem ser metal, e aí todo mundo falou, ah, eventualmente eles voltam no próximo, mas não voltaram mais, viraram uma banda assumidamente de rock, assim. Isso era um troço que, por muito tempo, eu fiquei me perguntando, cara, não seria melhor os caras mudarem o nome da banda e tal? Que, pô, é outra banda praticamente, né? Cara, mas é complicado você pensar dessa forma, né, cara? Você tem que entender que os caras também ganham a vida com isso, né? Então, o cara vai lá, encerra a banda, ele tem que começar... Pai, tudo bem, ainda é a banda do Michael Akerfeld, certo? Mas eles têm todo um nome como Opeth. A Roadrunner assinou com Opeth, não assinou com Michael Akerfeld, por assim dizer. Então, eles têm que aproveitar o nome da banda e usar isso pra ganhar o deles também, né, cara? Ainda mais porque hoje em dia fazer música já não... Já, especialmente metal, né, cara? Já não dá mais tanto dinheiro assim, cara. Porque hoje é tudo serviço de streaming. Serviço de streaming não paga tão bem quanto era vender, sei lá, 20, 30 mil cópias do seu disco há 20 anos atrás, né, cara? É, isso faz muito sentido, assim. Eventualmente nos shows o que eles ganham mais dinheiro é justamente com merchandising. É, que... assim, os shows, acho que a maior parte da receita das bandas hoje em dia é de shows, né, cara? Sim. Até por isso que eles fazem... Menos de cachê e mais de merchandising, dependendo da banda, assim. Mas eles fazem umas turnês absurdas, cara. Sim, sim. Essas bandas médio, grande porte, eles fazem umas turnês absurdas. É tipo um ano e meio na estrada tocando, assim, direto. Pois é. Quase todo dia fazendo show, é louco. Mas aí os caras param 2-3 anos depois também, né? Faz é verdade. Faz uma grana ali naquele momento e fica 2 anos quieto em casa, aí vai lá, grava mais um disco, faz outra turnê gigante dessa. Assim, é, essa turnê de 30 anos aqui que eles vão fazer, pelo menos aqui na Alemanha, os ingressos estão na faixa de 70 euros. E é caro, assim. É caro. Assim, é o preço que o ingresso pro último show do Slayer foi. E, cara, quando a gente fala em Slayer, cara, é uma entidade do metal, né? Foi uma entidade do metal. Que, pelo menos, quando a gente começou a ouvir o Opeth, cara, o Slayer era uma banda super mainstream, talvez uma das mais importantes da história do metal. Inclusive, foi pro Brasil fechar o Monsters of Rock de 98. E, assim, vamos falar ali do Opeth, que foi uma banda que a gente conheceu mais ou menos ali por 98, 99. Cara, era uma banda que nunca na vida, naquele momento, ia ser indicada numa Rock Brigade, ou mesmo numa Road Crew, eventualmente ia ter uma nota ali na Valhalla sobre algum lançamento de disco, mas é uma banda que, cara, infelizmente, quando ela ficou famosa a ponto de ter uma demanda para show no Brasil, eles já tinham se transformado em outra coisa, né? É, já foi outra coisa totalmente diferente que chegou no Brasil, né? E, cara, assim, é interessante pensar nesse paralelo, em especial o lado da Suécia, porque o Opeth largou o metal extremo mais ou menos, assim, desculpa, não que tenha largado o metal extremo, mas que largou a proposta inicial, que é dos dois primeiros discos ali, mais ou menos na mesma época que o Katatonia abandonou o metal extremo. E aí você achava, pô, essas bandas vão pra uma outra direção, mas aí na sequência juntou dois daqui, dois dali, saiu o Bloodbath, né? Que, cara, a proposta mais regressiva do mundo, né? De fazer um death metal old school como era feito no final dos 80, no começo dos anos 90 na Suécia, pedal Boss Heavy Metal 2 com todos os presets no máximo, guitarra Gibson, caixa Marshall, e é isso aí, assim, né? Você estava falando do preço de show, do show do Opeth aí, cara. Falou em Catatonia. Ano passado eu fui num show do Catatonia aqui em Londres, cara. Eu paguei, foi 28 libras, cara. É, assim, uma diferença de preço gritante, né? Foi comemoração dos 10 anos do Night is the New Day e tal. Enfim, foi muito mais barato do que. Pois é, assim, em Utrecht eu acho que os ingressos estão na faixa de 45 euros. É, eu vi todos os lugares que eles iam tocar. Eu acho que o único ingresso que era relativamente barato era em Lisboa, que era na faixa de 30 euros, assim. E, cara, na Alemanha é um troço muito louco, que os shows vão ser sentados e tal. Isso se tiver, né? A gente não sabe como vai estar a situação da pandemia no ano que vem. A gente espera que isso esteja resolvido, mas até lá é só expectativa, né, Vitor? Pois é, a gente espera que já saia uma vacina agora no começo do ano, né? Mas enquanto não sai, também a gente não pode parar a vida, né? E, Vitor, assim, se você fosse escolher uma das músicas do My Arms Rehearse para eles tocarem nessa turnê especial de 30 anos, qual você escolheria? E por Cara, quê? assim, o meu lado, quinta série, totalmente Demon of the Fall, né? Fica votando lá 3 semanas direto em Demon of the Fall, mas acho que isso foi uma música que eu realmente queria ouvir ao vivo, é uma das minhas músicas favoritas, assim, de todos os tempos, eu penso. Pois é, para mim também. Eu iria na UEN também, mas eu acho que nessa seleção que eles colocaram, eles não permitiram a UEN, assim. Eu acho que tá a Karma, a Creedence e a Demon of the Fall. E eu votei na Karma por, sei lá, por achar ela mais inédita, ainda que eu não tenha visto a Demon of the Fall ao vivo. Eu acho que você Mas eu devia ter deixado o seu lado quinta série. deveria ter se aflorado, né? Mas assim, Pois é. independente do que eles forem tocar, eu tenho certeza que eu vou aproveitar e vou gostar pra caralho. E espero que eles toquem na ordem, que aí depois do Damnation eu posso ir embora pra casa, evitando aglomeração. Não, tem que ficar lá, tem que sair em fila ordenado. Já viu? Tem que ficar Ah, até o final. é verdade, eu não vou poder passar na frente de ninguém. Ainda mais na Alemanha. Faz sentido. Ô, Victor, queria pedir aí suas considerações finais sobre o disco, então a gente já vai se encaminhando a quase uma hora de episódio aqui. E falar aí sobre as suas impressões, música favorita do disco, e, assim, ponto alto, ponto baixo. Bom, cara, assim, até hoje o My Arms Rehearse é o meu álbum favorito da banda, cara. Sim. Acho que não só pelas músicas, talvez Still Life tenha algumas músicas um pouco mais acima da média, assim como o Blackwater Park também tem, mas My Arms Rehearse ainda é o meu álbum favorito pelo conjunto, cara, pelas letras sendo da forma que são, toda a mística ao redor do disco, e tem Demon of the Fall nele, né? Então. Mas falando sério, cara. Eu não acho nenhuma música ruim nesse disco, cara. E realmente, eu fico zoando, mas eu adoro Demon of the Fall, assim como eu adoro When. E para mim, o que torna um dos melhores discos para mim, assim, não só da banda, mas um dos discos que eu mais ouço até hoje, cara. E Sim. bom, cara, como já falei, minhas músicas favoritas são When e Demon of the Fall. Acho que Karma realmente é uma música que eu não gosto tanto assim, mas não, eu não acho ruim, mas é uma música que nem sempre eu ouço quando eu tô ouvindo o disco, sabe? Daquelas que, ah, ok, talvez eu vou pular essa aqui, mas enfim. Que heresia! Mas assim, os discos mais novos eu realmente nem ouvi, cara, não tive nem E curiosidade. nem ouvirei. Talvez eu ouça, talvez eu ouça. Mas é um talvez bem fraco, né? Mas assim, eu acho que Me identifico. o problema, o nosso problema com o Hope foi a grande expectativa que a gente tinha, né, cara? Porque Vai, você pega do My Arms Your Hearse pra frente, os discos foram ficando melhores e melhores e melhores, e de repente veio Deliverance. Você fica, poxa. Caramba, que não é um disco ruim, sabe? Não é um disco ruim, mas ele não supera o Ghost Fighter. Eu gostei muito quando saiu, alguma. Mas jamais, jamais. É. Então, aí, beleza, você tem o Damnation, que é um disco bom, mas é uma proposta diferente. Sim. E aí você fica pensando, tá, ok, o que eles vão fazer de próximo agora, né, cara? O que vai vir depois disso? Tem que ser alguma coisa, pelo menos, ali no nível do Blackwater Park, ou do Still Life, ou do My Arms Are Hers. E não, foi uma coisa totalmente diferente. Eu acho que a gente tinha... Bem mais moderna, né? É, a gente tinha uma expectativa muito alta. Eu acho que isso foi ruim pra gente, assim, na época, né, cara? Como diria o My Dying Bride, My Hope the Destroyer, né? Foda. E, cara, eu concordo contigo, assim. Eu acho que, como você mesmo falou, mencionar um ponto alto nesse disco é até covardia, assim, um disco que é inteiro bom, assim. Mas ele tem um, claramente, pra mim, um ponto baixo. O ponto baixo é que ele eventualmente acaba. Mas, cara, assim, a When eu acho maravilhosa, uma das músicas mais climáticas que o Opeth já fez. Cheia dos momentos e tal. Assim, quando eu falo climática, eu não quero me referir à piada do disco que se baseia nas estações e tal. Mas é uma música de muitos momentos, muitas nuances. E mesmo a Creedence, cara, é uma grande música, assim, pra cantar junto e chorar junto. Cara, inclusive eu lembro no show, assim, de 2009, eu chorei pra caralho, assim, de ver... Que mesmo naquela época, pra mim, já não era a mesma coisa. Eu gostaria de tê-los visto 10 anos antes. Mas tinha essa questão nostálgica, né? Que hoje em dia, pra mim, continua tendo. O Opeth, como você mesmo disse, é uma banda que eu não acompanho mais. Eu ouvi os discos novos, assim, uma vez cada. Pra não dizer que eu ouvi uma vez cada, um Cauda Veneno, eu ouvi duas vezes. Uma versão em inglês e outra versão em sueco, assim. Mas só, sabe? Mas mesmo assim, quando eles anunciaram o show falando que ia tocar as músicas antigas, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi meu salário foi comprar o ingresso. Ou seja, é uma banda que ainda tem a sua capacidade de me emocionar, de ser aquilo que eu esperava que eles fossem para sempre ali na minha adolescência e começo da vida adulta. É, cara, eu acho que assim, só fica aqui a expectativa para esse show, tomara que eles toquem na ordem invertida, de novo para os antigos. Cara, isso seria inacreditável. Isso seria muito inteligente, na verdade. Isso seria sensacional, especialmente porque eu não consegui comprar ingresso aqui. Não, mas a gente vai dar um jeito de te trazer para a Alemanha aqui, sei lá. Mas, cara, eu acho que se eles fizessem isso, seria justamente o Michael atestar de que as pessoas, de fato, gostam do antigo, né? E seria meio que talvez um tiro contra o próprio pé, assumir que, ó, eu entendo, assim, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer o que eu quero, mas eu entendo que isso tá decepcionando os meus fãs e tal. O que é muito estranho, porque quando eu vejo o público do Opeth, ainda me parece que é um público, mesmo público novo, assim como a gente tava falando também de outras bandas e tal, que, cara, é uma banda que o público dela, hoje em dia, que é um estilo de rock progressivo, é um público ainda formado por essas pessoas que gostavam dessa fase prog, death metal e tal. Ou você acha que abriu demais o leque, assim? Ah, pra falar a verdade, eu acho que o público... A maior audiência da banda hoje é outra, cara. Não sei se eles ainda transportaram muitos fãs da fase antiga. Eu acho que não, eu sei que não, mas eu imagino que as pessoas, assim... Eu imagino que as pessoas que ouçam hoje em dia também ouvem os antigos com o mesmo nível de aceitação. Eu não vejo o Opeth inserido num grande circuito do rock progressivo, sei, onde cara. As pessoas desprezam a fase antiga. Assim como as pessoas que são da fase metal, fãs exclusivos da fase metal, desprezam a fase nova. Eu não sei se isso acontece. Eu também não sei dizer, porque eu não acompanho muito esse grupo, mas eu imagino que que muitos dos fãs da fase nova nem conheçam a fase mais metal extremo da banda, tá? Tipo, daquelas coisas que ficaram pra trás e quando eles veem a death metal, ah, não, vou nem ouvir isso, não. Eu não sei, cara, eu não tenho muito essa dimensão, não, mas é, assim, a gente parte de um ponto de vista meio alienado, né? É. Mas, enfim, Vitor, encaminhando pro final, eu queria que você desse uma recomendação aí de disco ou filme ou qualquer coisa que você queira que os nossos ouvintes se antenem e busquem. Cara, eu vou indicar um filme que eu assisti por esses dias. É um filme Ultras, tem no Netflix. É um filme que se passa em Nápoles, na Itália. E fala sobre a torcida dos Ultras de Nápoles e tal. É interessante, cara. É bem um filme bem cru. Se as pessoas tiverem paciência para assistir um filme em italiano, vale a pena dar uma conferida. Tá certo. A minha recomendação pra semana é um disco chamado Stygian, de uma banda canadense chamada Atramentos. O disco recém saiu, é uma proposta diferente do Opeth, assim, é mais devagar, mas igualmente com músicas que duram meia hora. É também... tem esses seus climas e tal, ainda que seja mais focado no clima da negatividade, assim, pra quem gosta de um metal, assim, é um prato cheio. E eu queria lembrar aqui que a gente não só está aqui no podcast, mas a gente tem também um Instagram, @canetawalkman, Twitter também, e Facebook, @canetawalkman, onde todos podem entrar em contato com a gente. É, a partir da semana que vem a gente já vai estar de volta com o nosso terceiro membro, terceiro elemento, o Rogério Alves, que ainda mora no Brasil, mas hoje não pôde participar com a gente aqui por questões de agenda, questão de fuso horário principalmente, né, Victor? Esse é o principal. Mas assim, vai estar junto com a gente, e eu agradeço a todos que ficaram aqui com a gente até o final, e... eventualmente, se alguém chegou até o final, vai notar que essa é uma versão regravada do nosso primeiro episódio, porque no nosso primeiro episódio original a gente tinha alguns problemas de som, mas acredito que todos os tópicos que a gente cobriu foram cobertos aqui hoje, e é isso aí. E se antenem e fiquem conosco. Ah, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até o final. É, bom, como o Alex disse, é uma versão regravada do episódio, né? Então, se as pessoas tiverem algum feedback pra gente, pode deixar em qualquer uma das nossas mídias sociais, que a gente vai lá ler e responder. E, realmente, se vocês puderem entrar lá no Facebook ou no Instagram, seguirem a gente, dar uma curtida, acho que motiva bastante a gente cada vez que alguém faz isso. Vai lá, deixa uma mensagem pra gente, é isso aí. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, um abraço para Kishinamobim. Valeu!